Informação na Boa Nova. Muito boa tarde, notícias às 18 horas aqui na Rádio Boa Nova. Passa um minuto da hora certa e por aqui chove e muito. Neste bloco informativo vamos recuperar as palavras da Delegada de Saúde Oliveira do Hospital, que garante que os oliveirenses podem estar tranquilos quanto à legionela, isto numa altura em que subiu para 5 o número de mortes por legionela. Oliveira do Hospital é um dos 5 municípios mais transparentes da região. Vamos ainda falar da Gala do Desporto e da Feira do Porco enchido de maruge. E conte com chuva e vento forte para esta noite. Subiu para 5 o número de mortes por legionela e o número de infectados já é de 233, informou esta tarde o Diretor-Geral de Saúde. Porém, por Oliveira do Hospital, é tranquilizadora a mensagem que Guilmar Sarmento, Delegado de Saúde Pública de Oliveira do Hospital, deixa à população concelhia. Numa altura em que são conhecidos casos de legionela em outros locais, Castelo Branco, Porto e Barreiro, ou seja, casos fora do concelho de Vila Franca de Xira, o epicentro do surto, aquela responsável de saúde pública garantiu na Rádio Boa Nova não haver qualquer risco de infecção por legionela no concelho de Oliveira do Hospital. Os oliveirenses podem estar tranquilos, não é um problema, não é um surto do nosso concelho. As pessoas que estão afetadas são apenas aquelas que estiveram no concelho de Vila Franca de Xira e ainda não se sabe a fonte, infelizmente, mas, portanto, os nossos concidadãos não correm risco nenhum de apanhar a pneumonia por legionela. Apesar de ser uma pneumonia que é frequente, não nestas dimensões, na população, mas na população geral. Há sempre casos pontuais de pneumonia por legionela na população. Que também já aconteceu em Oliveira do Hospital, portanto, também. Pontualmente. Sim, as pessoas, portanto, num caso de legionela, a que sintomas é que as pessoas deverão estar mais atentas? A legionela provoca uma pneumonia semelhante a qualquer pneumonia. Portanto, elas terão febre, dificuldade respiratória e sintomas semelhantes a uma gripe grave. E por isso é confundível com qualquer outra. Só se sabe se é por legionela após a colheita laboratorial. Associar a contaminação à inalação de gotículas de água contaminada, Guilmar Sarmento informa, porém, que a bactéria morre se a água estiver desinfetada ou sujeita a temperaturas elevadas. Inalação de águas que são pulverizadas em aerossóis, como nomeadamente nos chuveiros ou eventualmente em fontes decorativas. De qualquer maneira, só acontece em águas contaminadas que estão, portanto, estagnadas e que têm nutrientes apropriados para o desenvolvimento dessa bactéria. Se a água estiver desinfetada ou sujeita a temperaturas elevadas, em choque térmico, morre a bactéria. Nós o que queremos é salvaguardar as pessoas que estão eventualmente institucionalizadas ou em hospitais ou assim, que podem estar seguras porque as entidades responsáveis já desinfetam essa água a contar que não haja problemas nem surtos de legionela. Mas realmente é um dos problemas que nós temos é falta de desinfecção e falta de choque térmicos em grandes espaços ou que eventualmente tenham ares condicionados com torres de arrefecimento. não são os ar-condicionados caseiros como nós temos, não é? Doutora, no caso de identificação de um caso de legionela, a terapêutica que lhe é prescrita a um doente normalmente é eficaz, a não ser, a não ser casos então de que a pessoa tenha outras ou doenças? Patologias, ou seja, eventualmente um grande fumador ou imunodeprimidos, se tiver patologia paralela, é mais difícil de se tratar. Não é impossível, mas é mais difícil. Mas os nossos tratamentos de antibióticos de primeira linha conseguem debelar esse problema. Habitualmente as pessoas afetadas têm idades superiores a 30 anos. No caso de algum oliveirense ter estado nos últimos 15 dias no concelho de Vila Franca de Xira e apresentar sintomas de pneumonia, que o Mar Sarmento aconselha o despiste, mas quem não saiu do concelho pode estar completamente tranquilo, garante a delegada de saúde pública. Eventualmente, se aparecer alguém que tenha estado nestes últimos 15 dias em Vila Franca de Xira com sintomas de pneumonia, é evidente que tem que ser alertado para se fazer depois análises e despiste se é legionela ou não. As pessoas que não saíram do concelho, que não foram lá para aquela zona, podem estar completamente tranquilas. Informação hoje divulgada a nível nacional aponta, porém, para que dos 4 doentes internados no Porto com a doença do legionário, 3 no Hospital de São João e outro no Santo António, pelo menos 2 não têm qualquer ligação à Vila Franca de Xira. Recorde-se que foram ainda identificados casos de doença do legionário em várias regiões do país, como Castelo Branco e Barreiro. Oliveira do Hospital classificou-se nos 5 primeiros municípios mais transparentes de toda a região no conjunto dos distritos de Coimbra, Guarda, Viseu e Castelo Branco. A conclusão vem expressa no Índice de Transparência Municipal 2014, que foi apresentado publicamente na passada sexta-feira, dia 8, pela Transparência e Integridade Associação Cívica. A entidade que avalia o grau de transparência dos 308 concelhos do país, através de uma análise da informação disponível utilizada pelas câmaras municipais aos munícipes nas suas páginas de internet. No distrito de Coimbra, Oliveira do Hospital surge como o 4º município mais transparente e a nível nacional é atribuído um honroso 47º lugar no ranking nacional. Para o presidente da Câmara Municipal, José Carlos Alexandrino, este resultado é o reconhecimento claro e inequívoco da gestão transparente que o seu executivo faz questão de imprimir à vida política autárquica numa perspectiva de cultura, de exigência e rigor. Em comunicado enviado à Rádio Boa Nova, José Carlos Alexandrino, que é também vice-presidente da CIME Região de Coimbra, sublinha que num país democrático, os cidadãos e particularmente os oliveirenses têm o direito de escrutinar a gestão autárquica e, sob esse ponto de vista, é um dever da Câmara Municipal prestar-lhes cada vez mais informação, porque, refere na mesma nota, fazemos tudo às claras e não temos nada a esconder, sublinhou a autarca, que é também vice-presidente da CIME da Região de Coimbra. Decorreu este sábado na Casa da Cultura César Oliveira a primeira gala do desporto de Oliveira do Hospital. Esta gala tinha como objetivo reconhecer e valorizar todos os agentes desportivos que na época transata contribuíram para o desenvolvimento desportivo do concelho. Ao som da banda Pátria Nova Ensemble de Coja foram então apresentados os nomeados da noite. Clube Associação Desportiva do Ano, Sociedade Recreativa Lealdade Sampaiense, Sampaiense Basket, Equipa Sénior do Ano, Sampaiense Basket, Atleta do Ano Formação, Alexandre Marques, de Hockey Patins, Atleta Jovem Revelação, João Pedro Alves, em Futebol, Atleta do Ano Sénior, Rafael Delaney Gomes, em Triatlo, Dirigente do Ano, Pedro Veloso, do Sampaiense Basket, Equipa do Ano Formação, Arced, Treinador do Ano Sénior, André David, do Futebol Clube de Oliveira do Hospital, Treinador do Ano Formação, João Veloso, da Arced, Prémio de Dedicação, António Pires Almeida, do Clube de Caça e Pesca de Oliveira do Hospital. Prémio Reconhecimento Mário Brito, Prémio Carreira José Manuel Matias, Prémio Equipa Revelação Clube de Ginástica de Oliveira do Hospital e Prémio Memória para Abel Rodrigues, do Futebol Clube de Oliveira do Hospital, e Pedro Marques, da Associação Desportiva Nogueirense. Foram ainda atribuídos diversos diplomas de mérito e reconhecimento municipal. Na noite de sábado, que se traduziu numa noite de reconhecimento ao desporto do concelho e seus praticantes, e ao trabalho de muitas pessoas que mantêm as diversas modalidades e clubes em grande atividade, o vereador do desporto, Nuno Ribeiro, disse que a gala é prova de que existem razões para homenagear os dirigentes e todos os agentes desportivos. Esta gala revela que existem razões suficientes em Oliveira do Hospital para celebrarmos o empenhamento, a credibilidade e o sucesso na causa e na competição desportiva. Apesar de algumas limitações e constrangimentos, o município está ao lado dos clubes e associações do nosso concelho. Para além do importante apoio financeiro, tem-se verificado melhorias em infraestruturas, contribuindo para uma prática desportiva em quantidade e em qualidade. É com orgulho que constatamos os progressos notórios e reconhecidos no desporto federado. Reforçamos também as nossas políticas nos domínios da educação física para a saúde e do desporto para todos. Promover e melhorar as condições para a generalização da prática desportiva a todos os níveis e idades. Cooperar com os parceiros do associativismo desportivo e consolidar e reforçar o papel do desporto no concelho de Oliveira do Hospital são, afinal, os propósitos que unem o município e todos os intervenientes desportivos. O desporto oliveirense apresenta um nível participativo muito positivo. Temos no concelho aproximadamente 580 atletas federados, tendo a sua maioria idades até aos 18 anos. Estão enquadrados em 9 clubes federados que desenvolvem, neste momento, 11 modalidades desportivas. Importa também realçar as várias associações desportivas que promovem a atividade competitiva local e regional. No conjunto foram atribuídos 25 prémios, um número que, segundo Nuno Ribeiro, é revelador do trabalho do movimento associativo no concelho, nomeadamente no que a área desportiva diz respeito. Os prémios atribuídos hoje, cerca de 25, evidenciam uma dinâmica consolidada e resultados prestigiantes. Nesta tarefa de selecionar, foi fundamental a colaboração de uma comissão de avaliação, constituída por elementos de todos os clubes federados do concelho e ainda por 3 elementos convidados. Para eles e para os clubes que representam, um agradecimento muito especial. A dificuldade foi elevada. As atribuições são sempre discutíveis e sabemos que, para além dos distinguidos, muitos outros ficam por ser reconhecidos. Mas, de forma democrática e com elevado sentido de justiça, souberam propor, discutir e votar as distinções que se seguirão. Aos atletas, equipas, treinadores, dirigentes, entidades e instituições que são hoje premiados, deixo a minha homenagem em nome do município de Oliveira do Hospital. Mas deixo também uma palavra de incentivo a todos os outros que trabalham, que se empenham e que se dedicam a este fenómeno social de grande importância como é o desporto. A todos vós, bem como a muitos outros que promovem a atividade física na sua vertente competitiva ou como atividade lúdica, como escola de formação e fator de promoção da saúde e da qualidade de vida dos oliveirenses, deixo igualmente a minha saudação. E ontem cumpriu-se a 12ª edição da Feira do Porco e do Enchido de Maruja. Com a ausência da chuva a ajudar um pouco à festa, o certame traduziu-se em mais um sucesso, com milhares de forasteiros a marcarem presença no espaço da Laje Grande e Terreiro do Santo. Pensada para homenagear os comerciantes de carne de porco e de enchidos, a Feira do Porco e do Enchido tem vindo a dar cumprimento àquele propósito, afirmando-se de igual modo como um dos principais eventos do concelho de Oliveira do Hospital. A fazer um balanço positivo do certame, o presidente da Junta de Freguesia de Maruj, Aníbal Correia, lembra que a feira é de toda a região, atraindo por isso gente de vários pontos do país, que depois de uma primeira visita a Maruj, faz então questão de estar presente em anos seguintes. E esta não é uma festa só, não é uma festa de Marujo, nem de Conselho, é uma festa de toda esta região. Muitos visitantes, inclusivamente pessoas que já, há agentes turísticos aqui nossos vizinhos, que já programam, já trazem e conseguem captar excursões para virem à Feira de Porco e Vestido de Marujo. Emblemático da freguesia e a feira faz todo sentido que aconteça aqui, mas o espaço torna-se cada vez mais pequeno para acolher esta imensidão. Sim, mas é um espaço único e a feira foi criada com o objetivo para ser neste espaço. E é neste espaço que nós vamos ter que manter. É evidente que todos os anos nos preocupamos nisto ou naquilo, a gente tentar melhorar para criar melhores condições às pessoas. Mas este é um espaço que, por mais que nos tentem imitar, não conseguem levar este espaço e, portanto, é por isso que a Feira de Porco e do Enchido não consegue ser imitável. Esta feira acontece há 12 anos, ininterruptamente, não é? Como é que se consegue manter o certame desta natureza tantos anos seguidos e presumo que para continuar? É assim, nós primeiro trabalhamos com o objetivo de a promover, mas no fim dela está promovida, não nos podemos deitar à sombra. Temos que todos os anos continuar a trabalhar e sempre, todos os anos, fazer uma avaliação daquilo que esteve bem e daquilo que esteve menos bem e corrigir e trabalhar muito para que a feira e também tentar sempre introduzir alguma coisa, alguma novidade. Para que a feira não caia em monotonia, para que todos os anos conseguimos atrair mais gente. Quem vem a primeira vez faz questão de estar nos anos seguintes. Portanto, portanto isto, a tendência é ir sempre aumentando. O Futebol Clube de Oliveira do Hospital e a Associação Desportiva Nogueirense fecharam a jornada 9 do Campeonato Nacional de Séniores, Série E, a somar pontos. Em jogo frente ao Mortágua, o Futebol Clube de Oliveira do Hospital venceu por 2-1. Já a Associação Desportiva Nogueirense terminou a partida frente à Pampilhosa a vencer por 3-0. Ao fim de 9 jogos, o Futebol Clube de Oliveira do Hospital é quarto classificado com 13 pontos e a Associação Desportiva Nogueirense é oitava classificada com 11 pontos. No mesmo campeonato, o Torizense perdeu por 2-0 frente ao Vitória de Sernaz. A equipa de Toriz, a nona classificada, com 8 pontos. Na divisão de honra da Associação de Futebol de Coimbra, a Associação Desportiva de Lagares da Beira perdeu ontem frente ao Pampilhosense por 2-1. Ao fim de 6 jogos, a equipa lagarense ocupa o penúltimo lugar da tabela, a 15ª posição, com apenas 1 ponto, não tendo até o momento conseguido qualquer vitória. Em basquetebol, na fase regular da Liga, o Sampaense Basquet defrontou Barcelos, não conseguindo terminar a partida com vantagem no marcador. A equipa de São Paulo de Gramaços conseguiu 66 pontos, menos 10, que o Barcelos, que somou 76 pontos. O Sampaense é 11º classificado com 4 pontos. A tabela é liderada pelo Maia Basket. Estamos prestes a dar por concluído este bloco informativo às 18 horas, nesta segunda-feira, 10 de novembro. Prevê-se uma noite bastante difícil no que ao tempo diz respeito, muita chuva e muito vento por esta altura em Oliveira do Hospital. Para amanhã, dia 11, dia de São Martinho, conte com céu em geral muito nublado, aguaceiros, por vezes fortes. Também está prevista a queda de neve acima dos 1.800 metros, descendo gradualmente a cota para os 1.500. Conte também com vento forte. Passam 19 minutos das 18 horas. Terminamos assim este bloco informativo, o último desta segunda-feira. Estas e outras notícias podem ser consultadas em mais pormenor em radioboanova.com, também na nossa página do Facebook. As notícias locais e regionais voltam à antena da Rádio Boa Nova amanhã, às 12 horas. Da minha parte é tudo, fico por aí. Já de seguida, está por cá o Zé Conde com o seu Peça que Passa. Boa noite, até amanhã.